dizendo que de si saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Eu já cansei de procurar resposta em tanta coisa, na ciência, no poder e na religião. E o que encontro é um vazio cada vez maior no coração. Me pergunto até quando vou correr atrás do vento, até quando vou viver de ilusão. Não quero mais buscar na fonte errada, preciso de uma chance. Meu Deus, eu só preciso de uma chance. Mas sei que estás cercado pela multidão. Eu preciso te tocar, eu preciso te tocar. Ouvi dizer que por aqui ia passar. Eu decidi que hoje vou te encontrar. Me lançar no chão, vencer a multidão. Eu preciso te tocar. Ele vai me curar, ele vai me salvar, resgatar minha alma, me fazer nascer de novo. Ele vai me curar, ele vai me salvar, resgatar minha alma. Oh, meu Deus, eu só preciso de uma chance. Mas sei que está cercado pela multidão. Mas eu preciso te tocar, eu preciso te tocar.